Panorama Agrícola para 3 de dezembro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua nova, hoje 3 de dezembro, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: nada como um dia depois do outro. Acompanhe no programa de hoje: Passos Maia ganha nova cooperativa. Região de Lages organiza produtor para fornecer peixe para frigorífico. E professor da Terra fala sobre a minhoca e o solo. Dica do dia. Na dica de hoje, invista em lavouras de milho verde. É negócio certo para o ano inteiro. A demanda por milho verde no Brasil cresce cerca de 15% ao ano. É hora das notícias. Criada com a ajuda da IPAGRE, uma nova cooperativa da agricultura familiar em Santa Catarina. É uma cooperativa em Passos Maia, no oeste do estado. A cooperativa de empreendedores familiares de Passos Maia, Cooperfam. Ela foi instituída em novembro para atuar na produção, industrialização e comercialização de produtos produzidos por artesãos, agricultores familiares e pequenos empreendimentos familiares urbanos e rurais dos municípios de Passos Maia e Vargeão. A Cooperfam nasce para estimular a produção e ser um canal de comercialização de tudo que é gerado pela agricultura familiar da região. A IPAGRE de Passos Maia, junto com a prefeitura, apoiou a construção dessa cooperativa de empreendedores familiares de Passos Maia. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você, até debaixo d'água. Panorama Agrícola de hoje conversa com o gerente regional da IPAGRE em Lages, Nelson Beretta, sobre a possibilidade de a IPAGRE organizar produtores da região a fim de que possam investir em piscicultura de água doce e abastecer um frigorífico que está sendo criado em Lages, com perspectiva para inauguração em 2015. Como se dá esse trabalho, Nelson Beretta? Estamos aqui então mais uma vez para esclarecer, né, alguns pontos do nosso trabalho na nossa região, na regional de Lages, abrangendo a região toda da Mures, que é 18 municípios, e também dos municípios vizinhos adjacentes que queiram participar do processo. Na realidade, existe um produtor de truta que está tramitando o processo para erguer um frigorífico de grande monta, né, para atender a nossa região que não tem frigorífico de piscicultura para peixe. O foco desse produtor é a truta, mas vai trabalhar também com as espécies de jundiá, catfish, carpas, e estamos testando a tilápia. Nossa região é a região alta, porque é uma região fria, então nós temos que trabalhar com cuidado na tilápia, que também pode ser o carro de puxar o frigorífico, porque a produção de tilápia na região do Serra Baixa, como nós chamamos, ela é bem mais ampla, então tem uma bastante produção que a gente também pode negociar. Mas o foco é atender a agricultura familiar da nossa região, fazer com que ela se desenvolva e que o produtor nosso, atendido por nós, o pequeno agricultor, se fixe cada vez mais no campo e tenha rendimento de sua propriedade, aproveitando todo o potencial existente. E a piscicultura entra como alternativa de renda, né, desse modelo. E nós temos hoje cadastrado mais de 1.200 famílias, propriedades com açudes, que nós vamos transformar em tanques. Ou seja, vão ser tecnicamente trabalhados para ter a produção. Hoje, o que nós temos é de subsistência. Com exceção da truta, na nossa região nós já produzimos em torno de 350 toneladas, que vai ser direcionado, então, esse produto para esse frigorífico que está sendo construído. Enfatizando, quantas famílias podem ser beneficiadas? Nós temos em torno aí de 1.000 famílias podem ser beneficiadas, porque nós vamos vistoriar cada propriedade e ver as opções em outras propriedades que a gente não conseguiu cadastrar. Esse dado que a gente tem é do LAC, né, que foi feito em 2008, foi feito esse levantamento, então temos esses dados que temos mais de 1.200 propriedades com açudes dentro da... E esses açudes, então, a gente vai visitar, ver se é viável a sua ampliação ou a sua destinação para o processo comercial, que tem todo um processo, tem que limpar, tem que esgotar, tem que tirar as madeiras do fundo, para poder trabalhar tecnicamente, né, como o modelo MAVIP ali do Médio e Alto Vale do Itajaí, que tem uma produção de 800 mil quilos por ano, que é considerável, né? E a gente aqui também está seguindo esses mesmos passos desse trabalho que foi feito naquela região, só que em contrapartida nós não conseguimos trabalhar com tilápia. Então nós temos que adequar aos produtos que se adaptam à nossa região. Estamos tentando a tilápia, já essa tilápia Gift que está aparecendo, é mais resistente, talvez a gente consiga mais fazer ela já num tamanho maior, como a gente chama de alevinos 3 ou 4, com 50 gramas, e fazer a terminação dentro de 6 meses. Isso já está sendo feito experimento na nossa região para ver se ela resiste a esse tipo de trabalho. Então seria início de outubro fazer o povoamento e tirar lá em março, abril, por ali, tirar ela já com 650 gramas e mandar direto para o frigorífico. Essa é a nossa ideia, esse é o trabalho que nós estamos organizando na região de Lages. Já foi fundada a associação de aqui com a Serra, já tem 100 associados, participam da reunião, foi feita uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Lages sobre esse assunto, sobre a piscicultura da região, e veio vários secretários dos municípios ao redor escutar, entender o processo que a gente está tentando alavancar junto com a Prefeitura de Lages e junto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e também aqui com o nosso secretário hoje, que nós estamos aqui para conversar com o secretário João Rodrigues sobre esse assunto, para abrir a linha de crédito específico para essa área, para o pessoal fazer através do FDR também a melhoria das suas propriedades. Você ouviu na entrevista de hoje aqui do Panorama Agrícola o gerente da IPAGRE na região de Lages, Nelson Beretta. Fique agora com o professor da Terra. Amigo agricultor, o melhor jeito de cuidar da terra é preservar a vida que existe dentro dela. As minhocas são importantes para manter o solo fofo e com isso facilitar a infiltração da água da chuva ou da irrigação. A minhoca, amigo agricultor, é uma importante parceira para manter o solo com fertilidade natural. Amigo agricultor, as minhocas trabalham de graça dia e noite como uma fábrica que produz o melhor adubo que existe. Este adubo é chamado de humus. O humus, amigo agricultor, é responsável pela fortidão do solo, porque ajuda a aumentar a vida do solo. O humus de minhoca é um adubo forte e completo. Sabe por quê, amigo agricultor? Quando a palha apodrece e fica no solo, junto com outros tipos de matéria orgânica, e a minhoca engole tudo isso, passando pelo seu tubo digestivo. Isso mesmo, passando pelo estômago da minhoca, o teor dessa matéria orgânica aumenta 7 vezes. Amigo agricultor, na terra existem muitos nutrientes que as plantas precisam para produzir bem, mas esses nutrientes, na forma de minerais, não conseguem entrar dentro da planta para alimentar melhor o milho, o feijão, as verduras, as frutíferas. Mas quando esse material passa por dentro da minhoca, acontece uma transformação química, uma modificação nesses minerais, deixando eles disponíveis ou facilitando para que consigam entrar nas plantas através das raízes para alimentar e tornar as plantas resistentes, fortes, mais saborosas e nutritivas.